eu dobro os meus joelhos, sinto algo em minha alma, uma chama inquietante arde em meu coração. Esta chama brota em mim um desejo missionário de pregar este evangelho entre os povos e nações. Eu posso ouvir o gemido das nações sem Cristo caminhando para a eterna perdição. E do meio destas trevas e tremenda escuridão, ouço um grito angustiante de missão. Em São Marcos 16, Jesus Cristo ordenou que pregássemos o evangelho que ao mundo ele deixou. Para toda criatura conhecer a salvação, ele confiou a nós essa divina missão. Eu posso ouvir o gemido das nações sem Cristo caminhando. Escolhido por Jesus, nunca poderá esquecer do seu grito lá na cruz e jamais retroceder. Seu trabalho é necessário, pois assim, em meio às trevas, resplandecerá a luz. Eu posso ouvir gemido das nações.